Então tá, gurizada, aqui direto da Ultratech, o 13º Dreamcast. Eu sou o Julie e eu tinha o Killer Cuts. Ah, boa, hein? Tinha mesmo. Eu sou o Six e eu ouvi o Killer Cuts de um amigo meu só. Eu tinha. Tinha um Spinal na cara. Eu sou o Lanzoni e será mesmo Supreme Victory? Ai, daí. E aqui é o Frajola, e eu curtia muito Orc, sabe por quê? Respeito quadrado! Por causa do Fatality. Não, por causa das vestimentas dela. Né? Apertadinho. Eu acho que os criadores botaram um caldo Kinora ali na hora de criar. Eu curti ela sem as vestimentas, no caso. É. Então é esse Dreamcast, temos mais o nosso convidado praticamente eterno, em Brasília, Fuca. Eu sou o Fuca e nunca vi os peitos da Orc, nem naquele link que o Julio deixou no Castle, vi. Opa, essa mesa eu vou ajeitar. Esse vai ser explícito, não vai ter escrito em si. Então temos o nosso convidado muito especial aqui, a lenda. Sim, vocês já ouviram falar dele no Dreamcast. O pilheiro. Thiago Salve, o Salve. É isso aí, eu também quero dizer que eu nunca vi os peitos da Orc. Tudo que eu joguei muito. É um sonho da juventude, né? Tá louco, que fatality bom dele. Me deixa sem palavras, né? E era fácil ainda. É. Traz frente e... suco fraco. Traz frente. Então tá, como vocês já ouviram, esse Dreamcast vai ser sobre baixinho. Killer Instinct. O 1, o 2 e quem sabe o 3, o Gold, fliperama, histórias, lendas. Então a gente vai pros e-mails e volta, Julie. Musiquinha. Então vamos lá pros e-mails. Então tá, nós vamos à nossa leitura de e-mails, vão ser breves, alguns recados. Julie, tem alguma coisa pra falar? Vamos ver, comunidade da Norkut, entrem lá, tópico das frases, né? Com certeza vai ser atualizado com esse podcast. Com certeza. Playfire, clássico, né? Agradecer ao pessoal que mandou e-mails e agradecer ao cara, a todo mundo que compartilhou as experiências dos ódios no último. Ao cara lá de cima. Então tá, a gente não vai ler todos os e-mails, que é impossível. É. E nem todos os comentários, só alguns escolhidos. O primeiro e-mail é do Thiago Moraes Pinto. E ele fala: olá pessoal do Dreamcast, adorei o cast de coisas que irritam nos games. Concordo com muitas das coisas ditas por vocês e tenho algo a acrescentar. Uma coisa que me irrita muito, mas muito mesmo, é quando uma empresa pega uma série de sucesso e muda ela completamente. Por exemplo, Resident Evil, que mudou completamente quando comparado à primeira versão. Muito bem, foi bem, Fermi. O que é isso, cara? Tá evoluindo o jogo? Não evoluiu. The Resident Evil ficou só o nome, porque o jogo mudou completamente. Deixou de ser survival horror para ser ação. É isso aí. É a evolução própria do jogo, cara. Não, é que o lance é assim, ó. O jogo era terror, né? Ele deixou de ser terror para ser ação. Não que o jogo seja ruim. O jogo é bom. É, um dos fatores foi a saída do Shinji Mikami e teve mais um também que saiu. Que só ajudou, né? Aquele Resident Evil 4 lá era uma ideia bosta. Que caminha, primeiro acho trailer. Que é. Ideia que caminha. É, manda, deixa o Shinji Mikami fazer o Bayonetta. É isso então, aí. Então tá. Outro exemplo é SimCity, que a EA fez questão de estragar completamente. É verdade. Eu joguei o SimCity 4. Não, sério. Mudou alguma coisa, mas eu acho não, que... Não, mas não sei. Eles... Aquele SimCity novo lá, como é que é? É tipo um The Sims, mas não saiu mais, né? Não. Eu joguei o 4. porque era mais parecido com os velhos e eu, ó, sei lá, não parece Sin City. Eu só tu joguei vê que 3. Tu pode fazer tudo o que tu quiser, mas não é a mesma emoção. Não sei porquê. É verdade, eu jogava muito 2. Tu não tem vontade de evoluir. 3 mil. Então tá, ele manda abraços e beijinhos para o Frajola. Valeu pro beijinho, eu mando um abraço. O segundo e-mail é do nosso amigo Marcos Pau, de Caxias do Sul. Ó, ó, Caxense, vem dar uma banda com nós lá. Isso aí, cara. Vamos lá, uma hora. Ele é químico. Olá, pessoal do Dreamcast. Ouço vocês desde o episódio 8, foi quando eu conheci o site, pelo download. Aê, e obrigado. Pela participação de Slash Rick. Gostei muito desse último cast. Tenho vários ódios em games, como, por exemplo, jogar controle do chão. Não, não faço mais isso, senão minha mulher me mataria. É, estamos no mesmo caso, tirando o pato da mulher. Xingar os jogos pra quando é homem? Eu perco. Pra ti é homem? Sim. É o Frajola. É o Cirilo. Outro vício de ódio. Xingar os jogos quando perco, mas de leve. Eu xingo pesado mesmo. Odeio ser interrompido em meio a uma jogatina, quaisquer que ela que seja. Odeio péssimos perdedores e mais ainda, os temíveis péssimos ganhadores. Meu. Que são aqueles que quando ganham, ficam de chacota pra cima do outro. Quem será essas pessoas? Quem? Ganhei. Tô. E agora? E agora? Tá o que pra mamãe agora? Agora ele falou uma coisa que eu assino embaixo. Odeio Sonic e seus novos amigos. Sou da época em que o Sonic era único, até do Knuckles. Já sinto estranheza. É isso aí, eu também acho. Sonic, Tails e acabou. Aconselho Blaze a não... Blaze the Cat. Aí ele fez uma observação assim. Aconselho a não se arriscarem tanto fazendo cast sobre temas que não sejam jogos. Ou história envolvendo bebidas. Aquele de Saint Seiya versus Dragon Ball estava chato demais. Mas é claro, é apenas a minha singela opinião. No mais, continuem com os casts sobre jogos que estão cada vez melhores. Forte abraço. Deixa eu comentar na isso. Na verdade, assim, ó. Não é que foi chato, ele foi bem explicado, né? É, foi demais, né? Foi demais. Ficou tão engraçadinho. Eu acho que no final das coisas, no final das contas, o que ia acontecer? Acharam que ia ter rivalidade e no final todo mundo ficou meio conformado. No próprio cast a gente falou isso aí no final, né? Nós achava que ia dar briga, ia todo mundo discutir, falar, no final todo mundo é fã, todo mundo gosta e deu. E sobre os de bebidas e outros temas, cara, deixa eu te explicar assim. A gente fala sobre games porque é a coisa que a gente mais gosta e tal. Nossa paixão. Mas assim, ó, a gente recebeu bem mais elogios por ter cast diferentes. Tem pessoal que não joga tanto quanto nós, que não segue e tal. E os caras gostam de ouvir por... É pra abranger todo tipo de público, né? Eu acho que o público gamer é o que mais dá valor ainda. Não, isso é verdade. Mas então, a gente vai continuar fazendo. É isso aí. Não tantos, mas é, sei lá, um por mês, um cada 2 meses, mas vai ter, sabe? Confia em nós. É, vamos abranger mais do que a gente conhece, né? E vamos tudo beber, isso é certo. E vamos continuar tirando os caras quando a gente ganha nos jogos. Ou perde, né? Então tá, próximo e-mail é o do Roger, né? Nosso ouvinte assíduo, daí da Cambada Dreamcast. Tava passando nas minhas comunidades e vi a comunidade do Lobei. Pra quem não sabe, existe uma comunidade de Tiger Robocop que satiriza o Tiger Uppercut do Sagat. Tendo como assunto principal os terror do jogos Diogo. Antigos. O Lobei é o Blanca, segundo o cara que falou que quando o avião do Street Fighter 2 voava para o Brasil, via ser Lobei. Não sei como, né? Eu também não lembro disso, né? Comenta que ele comenta aqui. Retardado. Porque Lobei é Brasil. É quem fala Brasil. Só se ouviu do Mega Drive que é todo errado. Mas isso aí tem vários, né, cara? Tem o Tiger, tem o Alex Fu. Alex Fu é clássico. Então tá. Devido a esse fato, ele sugira o tema de erros cômicos em jogos, situações cômicas de fliperama. Boa. Seria legal ouvir sobre os gurizinhos de regata e chinelo azul e branco. Tá na nossa ideia isso aí. Se ninguém copiar, tá na nossa... Ah, sobre a raiva nos jogos, o que mais me dá raiva é perder por burrice. Por exemplo, vou recuar a bola pro goleiro e mesmo dar um carrinho e deixa a bola entrar. Puta que pariu. Odeio isso. Isso só acontece em FIFA. Pro Evolution não acontece. Não, joga acontece. Super NES acontecia de vez em quando. FIFA, não joga em FIFA, é sério. Não joga em futebol, acabou. Não, vamos analisar, por favor. Pausa aí um pouquinho. Ó, FIFA. Olha o nome do jogo. FIFA. Tá, deu. Pro Evolution Soccer. Codio. FIFA. Nossa, então tá, gurizada. Quarto e-mail. Bruno de Mello. Saudações Dreamcastianos. Nossa. Primeiramente, gostaria de agradecer a leitura do meu último e-mail e agora o segundo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Vai ficar alegre. Nada a ver. Curti muito a ideia dos relatórios, das coisas que odiamos nos games. Eu compartilho o mesmo ódio mortal de Frajola, meu ídolo. Odeio quem fala mal de Final Fantasy. Nossa, isso é certo, né? Assina embaixo, né? Gostava das fases da água. Acho que sou o único que gosta. Não, depende do jogo, né? Mas fases da água é trauma, né? Ah, do Dino Crisis é trimassa no 2, né? No 2, muito perfeito. Um episódio que eu simplesmente odiei, que aconteceu comigo, foi um dia que eu estava jogando Donkey Kong. Bom, aí é horrível, né? E minha empregada... Tu não gosta de Donkey Kong? Não, mas a fase da água. Ah, sim, essas águas. Fase da água, foda. Calma. Tá, Donkey Kong. E minha empregada estava limpando o estante... A empregada, velho. Minha empregada estava limpando o estante de videogame e, sem querer, dei um tapa na fita. E adivinha, claro, né? Travou o jogo. Eu estava no chefão. Não me lembro qual. Um fudido pra caralho. Trava o jogo. E quase matando o bicho. Não tinha salvo, enfim, uma lástima. Coitado do meu rádio relógio. Traçalhado na cabeça do empregado. Bem que fez. Parabéns mais uma vez aí, galera, pelo casting. Um grande abraço. Igualmente. Então, último e-mail aqui é do Dan SM, 19 anos, Ribeirão Pires, São Paulo. Eu não vou ler nenhum. Gaduken! É o último. Um dos meus maiores ódios nos games são, claro, as fases na água e no gelo. Mas também não gosto de jogos de luta que não usam o direcional para pular. Principalmente baseados em animes, em que os comandos são completamente diferentes do clássico Street Fighter e Mecha, etc. Isso aí que eu falei. Também não gosto de CG e animações gigantes que não podem ser puladas, tipo Final Fantasy e outros RPGs. As CGs em si são legais, mas às vezes enche o saco. Polêmica, não. Tu queria a briga, né? Conseguiu, cara. Não, aperta, tá a bolinha, louco, skip. Não, mas não se corta CG. CG são feitas tão bem feitas pro cara assistir, não é pra cortar. É pra entender história. Mas eu prefiro... Vai ver que ele joga com pressa, né? Eu prefiro, sabe, CG, no caso, Metal Gear, que é a in-game do jogo. Tu vê que não é CG, esse negócio CG já foi meio ultrapassado, né? Na época, claro, era perfeito, mas agora acho que já foi meio... Sim, hoje em dia é temporal. É, pois é. Então tá, é isso aí, vamos voltar ao caso de Killer, que está comprido. E ficou muito bom, hein, gurizados. Ouçam e mandem e-mails, quem odeia Killer, principalmente, né? Porque o Rodrigo odiava, então a gente quer pessoas que odeiem Killer. Ele procura um novo parceiro para odiar Killer juntinho. Assim. É, porque nesse aqui ele já tomou pau. Vamos comer pipoca e falar mal do Killer. É o sonho. Então tá, abraços. Volta aí, Julie. Prédio do Killer junto conosco. Aê, voltamos. Os e-mails, muito bem. Belos e-mails, hein? Valeu, obrigado. Arigatô, arigatô. Por que fazer um cast sobre Killer? Por quê, Fran? Muita gente vai se perguntar, né? Por que fazer por quê? Um cast? Não é perca de tempo. Não, porque a gente tinha feito vários casts, né, sobre aleatórios, assim. Isso. E o último que a gente fez com história mesmo, assim, pegando todos os jogos, foi o Mortal, né? Mortal e Nintendo 64. Muito bem recebido os dois, né? A gente sorteou que nem a Telecena. E agora? E também porque Killer, né? Killer aqui... né, velho? Tem aí o rumor do Killer Instinct 3, né? Então vamos... Killer Instinct, tá na hora. Eu poderia dizer... Combo Breaker! Foi o primeiro jogo que eu tive pra Super Nintendo. Quando eu comprei o Super Nintendo foi... Começou bem. Dia 23 de dezembro de 95. Meu Deus. Não fosse hoje. Eu fui a São Paulo. Fui a São Paulo, comprei ele. Ele eu paguei R$35 eu paguei. Era cartucho pirata, infelizmente. Não era o prêmio. E 40 eu paguei Mortal Kombat 3. Mortal mais caro. Mais caro. Vale mais. E 180 o Super NES. Barato, o mesmo preço que eu comprei o meu, só que eu comprei o meu. De prova, pode anotar aí, dia 23 de dezembro de 95. O link está no post. Pode vir lá em casa, tem a caixa e está escrito dentro dela, tem a data que comprei lá. A fita preta, né? Tem aquele site, né, que diz o que acontecia no mundo nesse dia, vamos pôr. Em 95, o Frajola tinha 68 anos. Regrediu, então, tá, regrediu. A gente não precisa contar a história da Rare ou da Rare, como o pessoal conhecia. Da Rare. Mundo sabe que ela fez Donkey Kong. Ela fez os clássicos. Perfect Dark. Deixa eu contar um pouquinho da história. No porquê existe Killer. Pessoal que não sabe a história da Rare, né? Os caras eram foda desde toda a vida, assim e tal. E eles eram conhecidos por fazer jogos no fim da vida dos videogames. Isso é verdade. Eles sempre faziam no final, assim, Battle MSX Tunes. E tal. E aí, pro Nintendinho também, o Battletoads. Já existia o Super NES, NES quando saiu o Battletoads pra Nintendo. Então daí eles faziam um jogo, programavam umas coisas que ninguém imaginava e os caras eram foda, dois irmãos. Eu não lembro o nome deles. O Chris Stamper, eu acho. E Chris Stamper. Isso. Aí assim que eles. Né, eles estavam cagando dinheiro, estavam lá, todos famosos, muito rockstars, assim, bonitinho, mulherada. Aí que vamos comprar um computador da Silicon Graphics, que na época era o computador que fazia O Exterminador do Futuro 2. Jurassic Park. Aí assim, ó, eles compraram esse computador muito foda, que na época era a coisa mais foda do mundo, que conseguia fazer essas coisas 3D que hoje em dia qualquer ODS faz. E aí o Game Boy Advance fazia. Na época tá louco, não existia, né? Quem tem a idade do Frajola, assim, uns 28, lembra do Exterminador do Futuro 2 quando saiu, que aquilo lá era impossível. Era real, né? Eu ainda acho o Jurassic Park é melhor que muito filme que feito verdade, hoje. Verdade, verdadeira. E enfim, aí eles tinham esse computador fodão, o que, que eles vão fazer? Começaram a modelar as coisas e tal. Tipo, os caras nem sabiam, aprenderam sozinho, né? A modelar as coisas e tal. E viram que dava pra fazer isso e tirar como se fosse um print screen da tela, do 3D, e fazer em sprites. E isso parecia que o jogo era 3D de verdade, mas não era. Aí, usando isso e tal, eles fizeram alguns testes e fizeram Donkey Kong Country. Que na época que o pessoal lembra que quando saiu o... Assim, né? Quem jogou sabe que era, o jogo... Era Super NES, Mega Drive, 3DO, Play 1... Joguei Saturno e saiu Donkey Kong. O cara olhava aquilo lá, cagava. Não tinha 3D, não tinha 9D, não tinha CD, coisa. Era Donkey Kong Country, velho. Tu olhava aquilo lá, tá louco. Tu chamava a mãe pra ver. As bananas girando. Julie, quem tua mãe dizia do jogo? Não, o Nado me dizia. Ele disse que ele se emocionou tanto quando ele viu o jogo que ele chamou a mãe dele. Mãe, olha que perfeito. Que é mãe. Porque, mas é verdade, né, cara? Tipo, era uma coisa nunca vista. E aí a Rare, aconteceu isso aí do Donkey Kong, se cagaram de emoção, né? Vamos ter que usar pra outro jogo. Que tava fazendo de luta? Aí eles tinham os modelos, vocês podem até, o link está no post dos protótipos dos personagens, do Glacius, da Orc, que foi de início os protótipos, eles fizeram o Killer baseado nisso, então aí segue a história do Killer. Então daí surgiu o Killer. Pros arcades de 1994, outubro, né, de 94. 1º de outubro de 1994. E pra Super Nintendo foi em 95. 1º de agosto de 95, meu aniversário de 9 aninhos. Oh. Só isso de bom, só isso. Que presente. Fala quantos tu tinha naquela, quando ele fez 9 anos. 30. menos. Aí assim, Killer saiu no Flipper, como promessa, que era a placa do Nintendo 64, a Nintendo Ultra. Ultra 64. Isso, o Julio, tu vai ter que explicar a história, tá. Vou muito explicar. Mal contado. Porque na época falaram que, quando saiu o Killer do Flipper, do arcade, o cara falava: esse jogo é feito pela placa Ultra 64. Calma. E daí saiu e tal, daí todo mundo: uau, o Nintendo 64 vai ser assim. Era o que a Nintendo falava na época. Só que depois, com o tempo, todo mundo viu que não era isso. E por quê? Não, foi o seguinte: teve o Killer, o Killer 1, o Killer 2, o Crysis USA, que usava a placa Nintendo Ultra. O que que era? Era um fliperama fodão, que ele usava 3D, era muito, muito mais foda que todos os outros. Até se vocês puderem jogar o Killer de Flipper, vocês vão ver o quanto é foda. Enfim, chegou a ganhar prêmio de gráfico tão foda no ano, ganhou, tá louco? Aí assim, ó, eles tinham essa placa fodona, que o segredo, por que era tão foda os gráficos? Por que era tão fodona? Porque usava um HD. Foi o primeiro flipper a usar um HD pra pôr as texturas, as músicas e tudo. Então não, tinha uma capacidade imensa, assim. Cara, na época era imensa, agora é 128 mega. Ah, é sério. Mas na época era coisa... A ROM do jogo... Cara, a diferença... Não é a ROM. Cara, a diferença do Killer... Não envelheceu mal. Olha, é que nem o King of Fighters e o Street Fighter. Tu viu o King of Fighters na época, 95, 96, era muito bom. E o Street Fighter na época era aqueles negocinho pequenininho, ridículo. É verdade. É, a placa da SNK era... É o mesmo nível, pega o Killer do Flipper e pega o Killer do SNES, sabe? É a mesma diferença. É. Aí esse negócio do HD, que tinha todas as texturas música lá, então era, por isso que o jogo era tão foda, o Crysis, eu sei, blá blá blá. Então daí assim, e a promessa da Nintendo foi essa aí, que isso aí ia ser o 64. Tá louco, né? Imagina o pessoal jogando o Play 1 lá, as texturas quadradas, grandes assim, e os caras veem aquilo lá, mas tá louco, né? Aí eles foram fazendo as propagandas, só que aí a propaganda era fake. Não, o Nintendo 64 não rodava, tanto que tiveram que adaptar o Killer, fazendo o Killer. Dois, né? Ou dois. Pra cartucho e não combinado, tiraram animações, tiraram o diabo. Mas depois a gente fala nisso. 11 personagens, 10 jogáveis, né? Um é o chefe. Jogável também. Tem que selecionar pra cima, acho. Não, tinha que fazer quando mostrava a telinha lá de... Os jogadores tinham que se enfrentar, tinha uma sequência de botões pra fazer. É, mas tinha que pegar só com o Cinder. Tinha que pegar o Cinder e fazer a sequência com ele. Ah, aí é jogava com o Idol. Isso só no Super NES, no Flipper. Só no Super NES, no Flipper não sei. Quais são os 11 personagens? Orchid, Fulgor, que é o robô, né? Spino, que é o esqueletinho. O Diego, que eu chamava de Diego. O Combo, que é o boxeador Balrog. O Glacius, o alienígena. O Riptor, que eu não sei a história. Vamos contar depois. O Thunder, que é o índio, o dono da tribo. Irmão do Spider. Cyberwolf, que é o lobisomem, né? O Cinder, né? Que é o fogo. O homem do fogo. E o chefe de fogo. E o Iodol, que era o chefe. E esse primeiro personagem que eu vou falar é o símbolo do Killer Instinct, o Fulgor. É, com certeza. É. Né? Melhor personagem. Ele tá na capa. Ele tá na capa, no cartucho. Fala da história, então. Então, Killer Instinct, né? Como na época tinha vários jogos a fudez que tinha história, por exemplo, King of Fighters, Street Fighter Alpha, porque o 2 não tem história. Mortal, que tinha história, tudo. Eu queria também tinha história. Só que a história do Killer, moçadinha. Breve resumo. Num futuro apocalíptico não existe mais governos. Existe só Ultratech. O que é Ultratech? Ultratech é uma empresa poderosa que organiza o torneio Killer Instinct, convida lutadores para vir participar do torneio e ao mesmo tempo usa armas que ela fabricava, que na verdade são lutadores. E a Ultratech usa esse torneio para testar as armas que elas criam. E uma das armas dela é o Fulgor. É o Fulgor, que é um android que tem um ano de vida na história do jogo. É isso aí, ele é um cyborg, tipo André 3000. Não é 3000 que você viu no videocast Animal World. Então eles iam testar o Fulgor, que na verdade o Fulgor, aqui o salve pra não deixar a gente se enganar. Ele é o penúltimo cara antes do chefe, né? Antes dele tem só o Spino, depois é ele, depois o Spino também é. O Spyro também é da Ultratech. Isso. Então a Ultratech ia testar o Fulgor no torneio e se fosse. Se os resultados fossem bons. Produzir em massa. E se fossem ruins? Na verdade, ele foi aprovado. Eu sei que não. Todo mundo que entrou no torneio tinha um contrato. E quem se fudia, perdia o torneio, ia trabalhar pra Ultratech a vida inteira. Isso. Ia virar cobaia. Isso. Foi o que aconteceu com o Saber Wolf, isso depois. Mas enfim, mais ou menos. E quem ganhava podia pedir o que queria. Ia ganhar o que ele desejasse. Só que a Ultratech não garantia. Dizia, não sei se eu depende vou do pedido, né? Essa Ultratech é muito do mal. Mas que eu tô lembrado agora do Combo. O Combo ganhou aquele carrão lá, Cadillac. Lá. Olha, ganhou, o pensamento do cara. Ah, eu quero aquele Cadillac do meu cenário. Que golpes Fulgor tinha, Sal? Ele tinha aqui, pelo que eu lembro, era um que era que nem o Hadouken, praticamente. Que ele podia dar três até, lembra? Todos dava. Shoryuken também ele dava. Aquele raio bizarro dele, da cabeça, do olho, como é que é? Ele tinha. Era melô completa pra trás e. Não, era chute forte. Sai do olho, eu lembro que ele desaparecia também, tinha teletransporte. No 2 não tem mais. Cinder. Cinder. O Cinder era o preferido de quem não sabia jogar, né? Dois preferentes. Conta aqui que era um criminoso. Ele era um criminoso. Safadinho. Ele é um criminoso que teve a promessa de ser liberado pela Ultratech em troca de participar de experiências químicas. Com o corpo. Com o seu corpo. Ia testar o novo bronzeador. Como resultado. Como durante as pesquisas ele sofreu um acidente e o resultado foi que o seu corpo se transformou numa tocha. Ele é o Tocha Humana do Fantastic Four. Fogo. A tocha humana. Inferno! Ele também fica invisível, né? Sim, também fica invisível. A ele. Não, peraí, calma. No Flipper ele não fica invisível. Não, ele fica assim. No Flipper, assim, ó, quando tu dá aquele negócio que tu não te atinge magia, ele não fica só escuro, ele fica, vira uma sombra só, só fica as flamas ao redor dele. Então, como ele virou fogo, Ultratech prometeu que se ele derrotasse Glacius no torneio, iam ajudar ele a ficar normal de novo. Claro, né, porque o Glacius é do gelinho, é o gelinho, né? É o gelinho, gelinho. É o preferido da galera que começa a jogar, né, que é só dois pra frente Y, dois pra frente Y, dois pra frente Y, puta, e faz os combos todos, né, cara? É isso aí. E o Ultra dele também é trifácil. É, só ficar apertando isso aí. Tá, e cadê o carisma do cara? Cadê o carisma? Ah, o Cinder. Cadê o carisma? Eu vou pegar o Glacius, vou botar foguinho e eu sou o Tocha Humana e não sei o quê. Ah, vai se ferrar, personagem inútil. Eu acho o Cinder um personagem muito bom. Scorpion vai Sub-Zero, perceberam? Ele é fogo. Claro. Tem coisa. Ou não, né? Mas acho que sim. Enfim. É, bem lembrado. Mas não tem carisma pra mim. Peraí, Frajola, fogo. Se tu virasse fogo, o que tu ia fazer? Ia tocar fogo nele, né? Glossius. É um alienígena. What the fuck? Um alienígena. Ele, sim, a nave dele caiu na Terra. E a outra Tech o capturou. O capturou e falou: luta no torneio. Vamos provar que os alienígenas são tudo uns merda. Foi bem assim, a história é. É, assim. Eu acho coitado. Tá bom, vou lutar vou no lutar. Eu achava que só era um boneco pau. De neve, cara. Ele é um boneco de neve radioativo. O cenário dele até tem a nave atrás caída, destruída. É. Mas é verdade, vai. Eu acho um dos melhores lutadores. Boneco de neve foda, radioativo, véio. Próximo. Nem era radioativo, meu. Ele ganhou porque é um apelido que o Counter-Attack deu pra ele, Glossius. É. Porque ele tinha o corpo de gelo líquido, né? Isso, eu prefiro tanto que ele pode virar sub-zero. Aguinha. Ah, ele vira a poça, que ele tem o golpe que faz a poça. É, prefiro o sub-zero. Pra frente, chute. Diego. O Diego. Diego. Diego. É um monge tibetano. Tá. Lutador. Monge tibetano? Sim, ele é do Tibete. Pensei que era índio da Amazônia. Cara. Calma, a da Amazônia no segundo. Calma, que tem a mulher da Amazônia no segundo. Calma, calma. Seguido pelo espírito do tigre. Que depois se tornou Gargos. Que isso? É isso aí, what contado no 2. No 2. Tipo, então ele tinha um poder que era o ele espírito do tigre. Ele seguia um ideal. Como se fosse uma religião, né? É, ele era um monge, né? Tigre. Só que esse tigre, na verdade, é o chefão do 2. Que não tem nada a ver com tigre. É, ele usou o Diego. E o Diego acreditava que o objetivo dele era derrotar a Ultra Tech. Sim, que na verdade o protagonista do Killer seria o Diego. Por isso que ele ganha o torneio do 1, né? É. Essa é essa história, ele mata o Idol. E daí depois o espírito invoca lá e sai o Garo. Ele possui uma espada, mas ele não luta com ela. Ele só luta se fazendo um comando, né? Um combo, só o combo. É, ele no deixa ela bahia. Ele deixa ela guardada. O Fatality dele não usa essa. Usa, não sei, usa, um usa, né? O Fatality dele é clássico, aquele lá, o que ele dá o soco e cai na boca do tigre. Tem esse aí. Que só tem no Super NES, tem, né? É. Tem três Fatality. Que tem um que ele concentra e caiu. Caiu um carro. Cadillac. É. Do combo. Do combo. O combo, pipi. E o outro é o da espada. E o outro é da espada. Ele é bem difícil de jogar, mas ele é um... É bem difícil jogar. Eu curto. É ruim mais porque ele não tem sequência, digamos que começa por baixo, assim, que nem os outros lutadores, né? É só naquela voadora e tem que partir tudo daí. É, tem que começar com a voadora. Ou da espada. O Salve sabe o que fala. Porque ele joga com o Diego e todo mundo apanha. Todo mundo apanha. O cara que criou o jogo apanha, tô falando. E aí o trio do Diego também é. O combo dele, assim, tem um combo que eu acho que quando dá com Y. Dá o combo e tu acaba com o Shoryuken Soco Médio, ele dá aquele chute lá, que ele só dá uma joelhada, o Shoryuken é trilhante, sim. Isso aí. Mas tu segura. Isso aí era humilhação, né? Que levava. Era bem isso aí. Aí tu olhava pro cara do lado. Toma! Riptor. Riptor, o réptil mutante. Eu acho que é o pior personagem do jogo, não é, Salve? É um dinossaurinho ordinário e lerdo. Nunca vi alguém jogar com ele bem. É verdade. Não. Eu também não gostava, mas quando eu vi o ultra dele, que ele dá um golpe parecido com o do Liu Kang, subiu pra mim, subiu o patamar. O problema é que esse personagem, ele é ruim de jogar, ele é irritante, porque quando tu joga contra ele, é um saco. Ele de joga cara. Bem. É verdade. O computador ele joga bem. Dele, ele dá uma rabada, ele rola ele assim, rola, começa a dar os combos. Puta merda. Ele é bem apelão, né? A história dele é a maior bobagem que eu já vi. Tipo, é tri besta, assim, sabe? Só. Fugiu, ficou no... Não. É mais simples, Ele não fugiu do Jurassic Park, não. Ele é um humano velociraptor geneticamente... O cara tem vergonha de contar a história. Tão ruim. Feito pelo Ultra Tech e foi colocado no torneio pra testar suas habilidades. É, eles juntaram um humano com um réptil no DNA... E criou um lutador réptil feroz. Uau! Claro, ele é feroz como um dinossauro, inteligente como um humano. Alguém sabe o final dele? A fuder do Riptor era os Fatality, né? Que tinha aquele lá que ele comia o cara. Aí ele. Rutava, lembra? É, isso aí. E ficava com a barriga cheia, rutava. Cara. E um ele tinha um poder esquisito também, que saía um fogo da boca. Era muito podre esse Fatality. ele dava os fogão da galera. Os fogão. Um fogão voando assim, os fogão. É, o fogo. Saiu um daco, Era um dinossauro, já virou um dragão agora. É, ele largava fogo pela boca. Tinha tech, né? Cala a boca, Júlio. Na verdade, não era fogo, era ácido, tá? Exato. E aí, quando dava o Fatality, ele cuspia tipo um carvão, lembra? Bem pequenininho. Aí era bem pequeno assim, e atingia o cara virava cinza, assim. cara muito podre, viu, era só um viu como é podre? Eu tenho razão. O Riptor era aquele jogador, é tipo o Dan, que ninguém joga. O Dan é melhor que ele 200 mil vezes. Que ninguém joga e daí quando o pessoal joga com ele, ele leva pau. É verdade, é verdade. Sabe? É, que nem o. Mas se o cara sabe jogar com ele. Que nem o Zangief, quando eu pego o Zangief, tô. Saberwolf. Melhor lutador pra mim. Count von Saberwolf. E ele sofre de um troço que ele vira lobo, é isso aí, é tipo o negócio. Tipo aquele cara mexicano que ele apareceu no SBT do licantropia. Legal, que ficava com os pelos na perna. Isso, isso aí, isso aí. É licantropia, é isso? Isso, é licantropia. Isso aí. O ato de virar lobo durante a noite. Isso aí. E a Ultratech promete que se ele vencer o torneio, ele é curado. Detalhe, esse personagem é inspirado num personagem de um jogo da Rare de 84. Isso, um dos primeiros jogos da Rare, o Cyberwolf. Isto. E saiu outra versão desse jogo, mais RPG, pro Game Boy Advance também. Eu gostava muito de jogar com ele, principalmente do 2, sabe? Ele é um dos mais fáceis pra dar aqueles ultra combo . E ele tinha golpes bem legais, bem diferentes. O Trido Killer, vamos abrir o parece. Era assim, ó, por exemplo, com a Orc, com o Cyberwolf, tu dava, vamos dizer no Street, dava melô pra trás e shooter e só mudava a velocidade do golpe, assim, ou quantos golpes atingia no Killer, não, tu dava, por exemplo, trás, frente, shooter com o Cyberwolf, ele ia lá, agachava e dava o golpe. Tu dava trás, frente, shooter médio, ele dava outro, e shooter fraco, ele dava outro, sabe? Era três variações do mesmo golpe, o combo também. Ô, Julie, eu vou mudar a tua frase, eu dava a mesma meia lua, chute baixo, ele dava um. Dava o mesmo poder, ele dava outro. Não sei por que acontece isso comigo. Eu não sei jogar. Eu mostrei pro Six. Muito provável. Acho que é isso, cara. Não. Eu dei um combo de foda com o Cyberwolf, aí depois fui fazer a mesma coisa e não dava. Ele fazia au e apanhei. Tu dava pra trás e chute. Porra, é muito ruim. Ele é o conde, né? A fase dele é no... É no castelo, é a casa dele, É muito a fase é legal. E no 2 também, a fase dele é naquele castelo. A fase é trio dele. Tu lembra o fatality dele? Não, ele tinha um fatality meio podre. Tem um que era uma... Um ceguinho, né? Não, eu lembro de um que era tipo uma unha, assim, gente, tipo uma unha tri-grande, saía dele. Não, ele tinha três versões do mesmo Fatality. Uma que era só com uma unha, ele cravava, outra era com duas e outra era com três. Não. Tanto que o com três era Wolverine. Não. Três era Wolverine. Com três o Wolverine, ele com tinha um outro. Miro de escorpião e com duas ele, ele tinha esses da unha e ele tinha um outro também. Eu acho que ele concentrava magia mais e o cara pegava fogo. Esses são os Fatality do Super NES, tá? Porque isso, no Flipper tem só os de 100. Que bom! Bom, o Spinal é o esqueleto. Que a história dele não tem história. Tipo, ele simplesmente está batalhando, ele batalha, ele está morto e continua batalhando porque ele batalhava. Ele é um guerreiro antigo e ele perdeu a memória dele, por isso que ele só sabe lutar. É a Ultratech, né? Reviveu ele. Ele é um guerreiro da antiga. A Ultratech matou e reviveu que, ele. Peraí, Ele deixa abrir aqui. Ele levou a bala de adamante no cérebro, que nem o Wolverine no último filme. Isso. Perdeu a memória e só sabe lutar. Um lance que a gente não falou da história, assim, ó. Dizem, eu não sei se é no 2, acho que é no 2 que tem a ver com isso aí. No 1 não existia essa história, no 2 botaram. Que tinha uma vez uma grande guerra entre dois lords do mal. Que um era o Idol e outro era o Gargos. E blá blá blá, e blá blá blá. E o Spinal era um desses guerreiros dessa época. Ah. Tanto que no 2 eles voltam nessa época. Isso. 2000 anos atrás. Não tem um lance que fala que o Thunder é irmão dele? É. Será? Não, é o final do Thunder. Tem o caixão do irmão dele, né? Aí sai o Spinal. Porque não tem nada a ver como é que é verdade. Porque o irmão do Thunder morreu no ano anterior, né? Isso. Tipo, o cara já virou esqueleto, sabe? Bizarro. Golpes. Disney, ele tem o raiozinho. Não. Ele não tinha os golpes de todos os caras? Sim, ele podia se transformar nos outros caras. Nos combos. Nos combos ele transforma. Ele é bem parecido com o Cinder, né? Que é só pra frente e pau. E outra coisa a fuder do frente e outra coisa a fuder do Spinal era que tu dava pra baixo e X, eu acho que era. Ele passava a espada no chão e fazia... Lembra que nós jogava tal e o cara tava lá no outro lado dando os golpes e nós fazia... Alto vital tirado. E aí, outra coisa é que ele não tem magia própria, né? Ele tem que sugar dos outros pra dar. Dele é massa, o escudo, né? O escudo. E quando tava o Combo Breaker, ganhava três magias dele. Ele tinha. Os fatality dele foi o que mais mudaram, acho, do Flipper pro Super NES. Que ele tinha um que vem os outros mortos, vivos lá, saem do chão e pegam o cara e matam. No Super NES não, assim, ele só levanta a espada e cai um raio. É, isso aí. Thriller. E aí ele tem, com o escudo ele tem também no flipper lá, aquele fim, é do cara. Já que tu falou do Spyro, eu falo do Thunder, né, que não é o irmão dele. Thunder, em português, trovejada. Thunder, então, é o chefe Thunder, porque ele é uma nativa americana. Yo! Outro, outro amigo do Night Wolf, acho. Eu sempre me pergunto como ele lutava naquela pontezinha fudida. É, cara. E eles não caíam, os caras são muito rápidos. Outra novidade do... Tá, e só pra terminar, tipo, o objetivo dele é que é um torneio pra descobrir o lance do irmão dele, né? Isso. Que tinha morrido. Morreu. Tinha morrido. Isso, que morreu no ano anterior. Não, pra acabar com essa lei da Ultratec, né? Que ela controlava o mundo, ele... Não, sim, os índios vão tomar. Mas o irmão dele morreu no combate da Ultratec ou não? É, só dizem que ele morreu no ano anterior. É, no ano anterior. Acho que foi no outro torneio. É, isso, sim, isso, mas... eu acredito. Combo. DJ, não, calma. Aí. É, a história dele é engraçada. Não é o Fuca, é o Cadillac. É, a história dele é engraçada, olha só. Ele é um campeão de peso pesado. Por 5 vezes, então ele é pentacampeão. Opa! Só que ele... O Balrog deixou, caiu no chinelo com essa. Só que ele perdeu o título, os títulos dele, porque foi descoberto que ele tinha implantes cibernéticos nos braços. Olha o Jax aí, Jax. Eu li que era implantes de titânio, hein? Aqui ele passou pela revisão da polícia e viram que ele tinha insônia. No aeroporto. Ele foi no aeroporto, ele ia viajar, deu os caras, passou metais. Que é isso nos braços, né, cara? E aí, então ele teve os títulos revogados. Quebrei meu braço. E foi jogado na sarjeta. Aí o Tetec chegou e disse, vença o torneio e nós... lhe devolvemos os 5 títulos. E o carro. E o Cadillac. Ah, eu quero o carro do meu cenário, aquele que tá relacionado sem ninguém com a chave em cima. E o combo, o combo era fuder. Ele não tinha nenhuma magia, nada, não, né? Ele tinha só golpes, assim, né? E ele tinha aquele... Os combinhos dele era muito fácil de dar, assim, de bastante hits, assim. É isso aí. E ele tinha um golpe que tirava muita vida, que tu segurava o botão, lembra? Isso aí. E aí soltava, ele dava um... Ah, ele podia segurar socão, até 8... Né? É, até 8 segundos. Aí tu larga, cópia do Balrog. É, ele vai correndo. O Balrog também... Não, é do correndo. Ele só dá assim, ó. Ah, sim, braço, tá certo. Aí tu larga e o cara voa trialto. É. Se tu dava isso aí depois de reviver... Matava o cara. Tirava todo o vital, sabe? Todo vital. Era muito foda. Tá, porcudinho, não tem mulher nesse jogo? Tem uma. E em que mulher, né? É, mas como? Ah. Orchid, conhecida como Black Orchid. É. Tá, olha só, ela foi contratada pela Ultratec para ser secretária. Boa escolha, né? Só que na verdade ela era uma espiã de um. Que não se sabe de onde. Da Shadalu. Que ela entrou na Ultratec para acabar com a Ultratec. Foi o Frajola que fez esse jogo. É considerada com o Diego. Os heróis do jogo, é. Isso, Diego e a Orc. E a Orc, por favor, né? E a Orc. E por que ela virava aquele tigre? Era o poder dela. Não? Poder dela. É, né? Por causa do Diego. Depois eu te digo por quê. Da Orc, né? A Orc, por favor, vamos falar, né? O que povo sonha da gurizada? Salve. Fala aí, salve. Peito pontudo. Claro, com certeza. Fatal despeito. Fatal. A coisa mais, todo mundo via mortal a Kitana e tal, que gostosa. E a mulher tinha o fatality que ela mostrava os peito. Isso aí, né? Que sonho! Muito inovador. Muito inovador. E os caras morriam, né? E ela morria de triste, né? Estudava nela mesmo. Ai, que broxa, morreu. E no Super NES saltava os olhos, né? Estudava de perto, o olho invadia ela. Autobank. Tá, e o que que os peitos dela tinham que não podiam ser vistos? Sei lá, os caras só sabiam lutar, arma, nunca viam peito. Tudo, né? Tinha dois canos ali. De arma, eu acho. Eu acho que não tava acostumado com esse... Olha, eu acho que... É tudo branquelo, virgem, é a vida. É, depois de apanhar dois rounds, lutar a vida toda, querer vencer o Ultratec, enfrentar um dinossauro humano, um lobisomem, um ciborgue, e ver dois... um homem fogo e um homem gelo, quando tu vê dois peitos, tu... Morre. Parei ali, né? Parei ali, né? Quero morrer assim, né? É isso aí, acho que é isso. E a música dela, trimassa. É verdade, nunca cantava. Momento. E o chefe, então. Idol. Que. Idol de ídolo. Tinha duas cabeças. Idol. American Idol. Então ele é um lorde de guerra antigo, mítico, que tinha duas cabeças e tinha sido preso numa prisão temporal. Aí a Ultratec soltou ele para ser o chefe. O último. Que não, não sei. Ele só é um bicho. Tipo, esse daí era pra ser um dos dois lords da guerra, tá? Isso. Que, tá. Isso aí que foi os caras antigos, os caras que lutam no Killer Instinct 2, que prenderam ele lá. Na verdade, foi o Gargus que prendeu ele lá. E o Aidan, né? Vamos falar, por favor, que chefe apelão, né, Guilherme? Pelador. Ele tava no chão e tava vital. Como assim, cara? Ele tinha aquele porrete lá. Ele é mais que o Seth de Street Fighter 4. Não, pra virar ele no mais difícil, que tinha que virar no mais difícil pra fazer um negócio, né? E eu sei que, cara, eu fiquei tardes é tentando matar ele. O cara é muito foda, tá louco. É que no nível 4 e 5, pelo que eu lembro, ele voltava só o segundo vital. E no nível 6, que era o mais alto, ele voltava o primeiro também. Aí não tinha como. Sim, qualquer coisa, ele dava aqueles combos, tu voava 30 metros lá. Aí ele lá... Já não basta ser difícil. Sim, ele dava 3 magias seguidas. O bastonete dele lá... Porrete, o lenhote. Ele dava o lenhote, cara. E o bicho era bizarro, né? O cara tinha as patas de cavalo, duas cabeças. E o afudê é que quando tu matava ele, ele caía no cenário. Isso, caía na lava. E ele não tinha nenhum fatality, né? Cenários do jogo. Cenários. Vamos falar uma coisa que nem, como eu falei antes, revolucionou, né? Porque tu olhava o cenário Street Fighter. Aí tinha lá o cara matando a galinha e o cara de bici. E aí tu vai ver o do mortal, era o monge flutuando e as nuvens passando. E o killer não, era... na cidade, e acontecia coisas no fundo e tal. Principalmente o The Flipper, que é meio 3D, assim. No 2 é totalmente 3D o cenário. No 1, assim, é meio 3D. É muito foda o cenário. E sem falar do combo, aí lá no ringue e tal, que o do Super NES é tripodre, o The Flipper é muito mais a fuder. E aí eu tenho na rua que tem um carro atrás. Eu acho que não pode chegar à conclusão de dizer que é podre o do Super NES. Olha, três cursos também, né? Não, pra tá Super NES, isso era que eu ia falar bom, depois. Isso eu vou falar depois. Graças a Deus saiu pra Super NES. Sim, né? Eu lembro o cara vendo o Flipper e bah, tem que jogar isso no Super NES em casa. Tem que levar em consideração o recurso. Não, ficou muito bom. Uma dúvida, era o cenário aquele lado que tinha o segundo da Harry que dava pra dar o fatality que caía no Cadillac, sim, né? É. E aí assim, ó, tinha cenários, por exemplo, como eu falei antes, do Thunder, né? Que tinha ponte, do Idol também, que mexia conforme onde é que o jogador tava. Isso aí sim que era. Tá louco? Onde, né? Onde, que, como? Muita fuder, assim. E tu caía, fazia o barulho da ponte e tal. Até, se não me engano, no Flipper, tu depende de onde é que tu caía e tal, assim, caía poeira do teto e tal. Nossa. Assim. Ah, é verdade. Sim. Bah, caía, não. Caía mesmo, caía. Sim. Na época era uma loucura. Fora tinha o cenário tipo do Riptor, que era aquele chão lapidado com sangue, que era... né? Sem falar que cada cenário tinha sua música e cada personagem... Não, cada personagem tinha sua música. Não, cenário. Cenário. Cada personagem jogava pro seu próprio cenário. Isso. Se tu morria no Riptor, por exemplo, na fase dele, tu não ia pular o cenário como tipo Street Fighter mortal. Faz hoje, Mortal faz hoje. Yeah. O cenário continuava mesmo, até tu ganhando cara, sabe? Mas tu jogava versus, tinha os outros cenários, né? Tipo, aí... Glacius tinha dois. Isso aí seria dando, né? É, e tinha essas variações de cenário, né? Aí, variações de cenário, por exemplo, do Glacius, que tinha o da nave, né? Era um com a nave e o outro com a estátua. O Spinal. O Spinal tinha lá também. Secreto. Não, tinha o Spinal que tu lutava em cima da torre lá e tal. E na frente. E ele tinha mais um outro. Ah, não, na frente era o secreto, tá certo. É, eu acho. E mentira, ele tinha um do céu e um parecia. Um que a gente chamava na época que era dentro do castelo, que tinha umas correntes penduradas na terra. Sim, não sei se lembra. Verdade. Esse aí. Que era secreto também. Até aquele do céu, como é que tu pegava? Porque era pra baixo e B. Pra baixo e B. Mas não era um bug do jogo? Ouvi falar isso? Não, assim, não. Ó, pelo que eu li, o do céu era pra ter, que também é secreto no fliperama. Só que no fliper é meio difícil pegar ele. Não pesquisei. E o do Spinal não era pra ter. E os caras meio que deixaram lá, deixa aí, se querem descobrir, era pra baixo e Y, né? Não lembro. Acho ainda que é que, assim, cima. O Killer tinha uma manha louca quando jogava Versus. Depende, tipo, o jogador 1 escolhia o cenário e o 2 a música. Então se eu escolhia com pra cima e Y, eu escolhia um cenário tal. E se eu salvo pra baixo, Y era a música de tal pessoa. Tinha esse controle. Então esse cenário secreto era assim. O do céu era pra baixo e B, que era em cima de uma plataforma flutuante no céu. Que o cara caía e ficava a marca da pessoa. Mesmo sendo o Idol, que tinha duas cabeças, ele ficava tinha a cauda. Jogava um fulgor pra baixo, ficava a marca de uma pessoa. É. Outras coisas a fuder do Killer, né? No Mortal tinha que ter um, né? O Killer pegou muitas coisas do Mortal, né? Misturou todos, tu vai ver assim. E aí ele pegou esse negócio de fatality de cenário. Só que em vez de ser que nem... Ah, tem que fazer o especial, o golpe lá. Não, não. Só tinha que dar um pau pro cara voar no canto do cenário. E manter o cara ele no final do round. Mas eu acho que mais ainda, que pra mim, na época, foi que... Killer não adiantava tu só pular e dar chute, né? Pra jogar. Tinha que saber jogar. Tinha ver sequência. A jogabilidade era os combos. O combo. Só combo. Tu via aquilo, bah, tu olhava. Tu jogava e Street Fighter Alpha, bah, dei 8 combo. Aí o cara, no Killer dava 25. Pois é, 25, 50, não sei o quê. 50. Alguém conseguiu os 46, depois virou 80 e 90. Tem um é 80, né? Não, o normal é 46 da Orchid, né? O que dá mais. Sim, 46. 46. Aí depois 46. Tem o, aquele lá que 80 dá o bug pra dar 80, né? É. 80 é o Fugo? Não, é o Jake. O Idol dá 80. O Idol, a Orchid. Tá, agora eu vou questionar vocês uma coisa. Quando vocês começaram a jogar o jogo, não tinha internet na época. Aí vocês, ah, vou jogar Killer, beleza? Vocês aprenderam os combos facilmente, com revistas ou... Revista. Como é que foi? Eu aprendi os golpes nas revistas, mas aprendi a dar os combos é na marca. Que uma das graças do Killer, que eu sempre achei, foi isso aí. É verdade. Tu ia testando, tu dava toda a lua pra trás e chute, com o Diego, vamos citar. Aí tu ficava apertando chute e não fazia nada. Mas se tu apertava chute médio, ele dava o combo. É, ele dava mais encaixar. 3 golpes. Aí isso. Tu tinha que ir encaixando. E depois disso... Isso. É, por exemplo, tipo, tu tinha... é um Lego virtual. A sequência. É, tu dava, por exemplo, um golpe, começava com forte, tinha que vir um médico. Médio ou fraco depois. Não, podia vir mais um golpe forte. Tinha que vir o médico. Tá, agora eu vou falar uma coisa. Não é, isso não é por mim. Uma análise, vamos. Eu analisei o jogo como se fosse jogar ele hoje. Ui. Se fosse alguém, algum de nós não conhecesse, fosse jogar hoje, ia achar muito podre. Por quê? Porque a gurizada quer jogar algo mais fácil. E o jogo, pra ti poder se divertir, tem que dar esses combos, só que fica muito difícil. Eu não sei, cara. Eu sou velho, Lozone. Eu sou velho, tem que ser difícil. Assim, se lançarem o Killer 3 hoje, vai ser igual dos outros dois. É, vai ter revista, vai ter coisa. Não, os combos, eu tô falando. Ah, sabe? Tá. Não, a jogabilidade vai ser baseada em combos. Só que eu acho que vai ser. Eu acho que combo foi a graça na época. Pois é. Grande tipo, graça. Porque era aí foda, era foda. Não, isso é verdade. Quem jogava Killer era quem jogava muito videogame. A prova que a gente. Verdade, era foda. Verdade. A gente foi macho, a gente criou macho no videogame. Não, aí que tá. Não, concordo com headshot, o Diego plenamente. Só que o detalhe é o seguinte, né? Quem vai jogar hoje Killer não tem graça, por quê? Porque é muito difícil. Quem vai jogar você? Nós aqui, que a gente jogava na época, se divertia. Quem for um jogador, assim, ocasional, vai querer o quê? Counter Strike, vai jogar Killer? Vai jogar Mortal. Vai achar uma merda. Mas CS vai jogar Mario, os caras caem no primeiro abismo. Vão tomar no cu. Não, aí... O que tem que fazer com o boneco aqui? Oi, tem o lagarto. Os caras nem vê que tem que pular no machado, velho. Não, aí que tá. Aí fica a minha recomendação. Se tu é um iniciante, bah, joguei Street Fighter, King of Fighters, mas nunca joguei Killer, nem joga porque tu vai perder o teu tempo. Aí se que... tu é um jogador veterano, tem que jogar, porque depois que tu descobre os combos, fica muito legal jogar. Aí que tá, porque Street Fighter, King of Fighters, tem aquele esquema, meia lua e som. Isso aí. Meia lua completa e chute, é tudo igual. Mortal, engano, Mortal mesmo. Mortal Kombat. Guilty Gear, é isso que eu ia falar agora. Jogos bizarros, esses jogos aí já é um pouco mais diferente. Mesma coisa, o Killer, cara, é segura atrás, frente chute, pra frente, pra trás, soco médio, pra frente, pra cima e soco baixo. É como o Sai falou, tem que ir emendando, sabe? É aí que tá. Não, pra, não. Hardcore. Que nem eu estava jogando dois. Estava jogando dois ontem, né? Porque o um joguei a vida inteira, né? Joguei até cansar. E aí o dois eu não tinha jogado. Estava jogando ontem e eu... O The Flipper? Isso. Aí eu tava olhando os golpes lá na Runekeeper. Agora fica a dica, gurizada. Tem um site que tem ROMs pra baixar, que é só se cadastrar grátis. E tem todos os golpes de todos os jogos. Garou. E não é aquelas HDFG, aquelas coisas podres. É as setinhas. Link está no post. Por favor, gurizada, dica do Dreamcast Julio, obrigado. Aí eu tava lá jogando e tal, e não tinha como fazer os combos. Aí eu ia testando com o Diego, por exemplo. Ah, vou dar agora com chute médio. Ah, agora vou dar a espadada. Agora vou dar o shuriken. E assim eu fui aprendendo de novo. Aí eu senti de novo o que foi na época. Tu tinha que ir aprendendo, então tinha que jogar muitas horas pra tu sacar pra jogar e com alguém. E fazer um caderninho pra, tipo, isso. Memorizando. Ou ter boa memória. Que nem eu só tenho memória pra videogame, pro resto não tem. E aí tu ia aprendendo com a Orc, traz chute e o soco fraco, tu ia testando tudo. E por isso que tu jogava muito. Sim, sim. Eu não sei se é porque culpa de hoje, gente, tá mais velho, que nem o meu caso, que eu vou jogar, por exemplo, se for jogar aí contra o Frajola, ou Six ou vocês, beleza. Só que eu não tenho saco de jogar com o computador, cara. É muito chato. Eu faço o combo, consigo executar lá, aí eu vou tentar fazer de novo, eu não consigo. E eu me irrito e pego e largo. Tipo, então pra mim não tem. Hoje o jogo não tem graça, mas eu joguei muito na minha infância. Um negócio que eu lembrei do Killer também, que foi inovador, que ou a pessoal não sabe ou não usa, porque é complicado, O Killer tem um esquema de pedra, papel e tesouro. O que é isso? Por exemplo, se eu dou um golpe forte... Joquimpo. Se eu dou um golpe forte com o combo, e o Fuka tá com o combo também, e ele vai me dar um outro golpe, se eu der o golpe e ele der com o médio, eu vou acertar. Mas se ele der com o fraco, ele vai acertar em mim. Tanto que o breaker tem que ser assim também, né? Tu tem que saber qual botão usar, com qual começou. Tem que ser foda. Por isso que o Killer tem que ser um jogo que foi pra hardcore, pra jogador macho. Isso aí, Rare, isso aí. Parabéns. É. Isso aí. A Rare geralmente fez jogo pra macho, né? Um jogo difícil. Até o 64 ela fez. Tirando o Blast Corps, ok, continuando. Outra coisa do Killer, vamos falar então dos Fatais. Killer também tinha fatais, que no Killer era chamados No Mercy. No Flipper... Sem piedade. Fatal, No Mercy, que era o... Tinha Ultra Combo, né? Que é o combo máximo lá. Tinha Ultimate Combo, que era o combo, e depois o fatal. E tinha a humilhação. Humiliation. Todos sendo Flipper, né? Todos sendo Flipper. Que só no Flipper, assim, tem uma versão. O Flipper o Killer tem muito bug, né? Vocês sabem disso. Até os de Flipper e tudo. Então tem a versão 1.0, 1.2 e tal. Tem algumas versões, eu acho que é 1.2, 1.3 do 1, que ele, quando tu dá o fatality já aparece escrito No Mercy. Mas aí no The Super já não tem. Não tem. No 2 também já não tem. É uma coisa que eles botaram e tiraram. E aí o nome, no caso, é No Mercy. E o Ultra, né? E os No Mercy clássicos. No Mercy clássicos do Fulgor, melou pra frente e não sei qual chute. Que ele tirava a metralhadora e metralhava o cara. É verdade. Esse é clássico. O da Orc, a gente já falou, né? É, o da Orc. Melhor. Tinha o do Riptor. Deixa eu ver mais ele come, né? O Riptor come. O do Diego com o Tigre, o né? O Tigre, o Cadillac. Que a espada. Com a espada. E o que era a humilhação? Alguém lembra? Eu não lembro. Teve um que ele fazia o outro dançar. Isso. Sempre? Todo? Sempre. Ele apontava e dizia, humiliation. E aí ele começava a musiquinha. era como um friendship. Era humilhação total. Eu lembro, nós jogava com a galera... Com o Chico e tal, com o Salve e tal. Os amigos de infância de Super NES. E aí, quando o cara ganhava assim e dava o humiliation, era pedir pra levar. Ou o cara era expulso, ele é soco e chuta. Eu tinha gente chorando: meu, eu não jogo mais! Desligar o videogame. Né? Sem querer. Desligar o videogame. O cara já apanhava, né? E quando eu levava o Ultra, que o Ultra, né? Ultra. Outra coisa do Killer Ultra, né? Um combo de milhões de hits. Ultra, um golpe. Finaliza o percursor do... Como é que é do Mortal? Brutality. O cara dava milhões de golpes, até o cara morrer. Era muita fuder de todos, né? E era um comando simples, tu vai ver, né? É, não precisava, que nem o Brutality, tem que ficar apertando tudo, né? Tela escurecia e tal, né? Tipo, ia continuar batendo. Uma coisa boa que dava pra dar essas humilhações é que não tinha o recurso Select Start pra... resetar o jogo. Se o cara perdia, acabou. Não que nem hoje em dia, play... Ah, tô perdendo! Reset! Tinha que ir até o fim, a humilhação era até o fim. Era obrigatório. E aí, o Ultra, sim, era legal quando acontecia, quando tipo, o cara levava o Ultra, né? Porque o lance era tu não levar o golpe inicial do combo, né? É. E tentar dar o combo breaker. Se tu falhava, né? Se tu levava o golpe e não conseguia dar o combo breaker, fudeu, né? Tu ia levar um combo de 12 hits, né? E aí, tava dando lá e tal. E quando levava o Ultra, o cara já jogava o controle no chão, né? Vai tomar no cu. Ultra! Ultra! E tinha que cuidar, né? Que o Ultra era só quando o Vital entrava no vermelho, né? Claro. Tinha toda a malandragem. Tem o ritual. Mas tinha um bug que dava pra dar ultra com certos personagens e tal. Se não, quando tinha um vital. Não, isso é o computador fazia. Sim. O computador. O bug era o computador. O CPU. E aí dava pra fazer também com os caras, mas era só com 2, 3. E o outro mais a fuder. Ultimate. Vou contar uma pequena história aqui, né? Nós jogava Killer. Ó, eu vou dizer pra vocês com certeza. Um ano, todos os dias. Nós jogávamos, nós achávamos que nós sabíamos tudo. E nós tínhamos como mentor o Salve, né? O Salve tinha o caderninho que ela anotava tudo. Todos os golpes, todos os combos, tudo. Os bugs, o cenário, cada um ele tinha anotado à mão. Confirma, tinha tudo. O dossiê completo do jogo. Quando o Salve usava o boné pra trás. E... O Salve jogava. Não. Aí quando ele virava o boné, era fudeu. Era o sinal. Ele ficava bravo. E o Falcão, né? Quando eu viro o boné pra trás, eu viro uma máquina. E aí nós jogava Killer muito. nossas batalhas eram muito sangrentas, assim, briga de amigo, soco, chute, tardes de domingo, fominhas, Coca-Cola, e era loucura. Quando a gente achava que... Figurinha. Que sabia tudo, que a gente tinha descoberto coisas que não tinha nem na revista, saca? A gente achava que sabia tudo, nós éramos os reis, né? Era a gangue, né? Chegamos no salve, fomos lá jogar no salve, pra enfrentar o salve, e o salve, como sempre, quebrava a pau todo mundo, não sei como, né? Por todo treinamento. Chegamos lá, e nós jogando com ele, e tal, tal, tal. E ele foi bater no nosso amigo, que era o mais foda, o Chico. Aí ele foi lá, olha aqui que ia fuder. Ele até anunciou, deu um ultimate. A gente nunca tinha visto o ultimate. Tipo, a gente achava que sabia tudo do jogo e viu. Aí ele dá o... E dá o fatality do Sabruf. Ultimate. Eu lembro como se fosse hoje, a voz ecoando em nós, assim... Ué, o que que tu fez? Ele, os ultimate, descobri. Aí ele abriu a página do caderno, tinha todos os ultimate. Vamos copiar, tirar a Xerox. Outra coisa do killer que inovou, né? O cara tava, vamos supor, né, Rodrigo. Rodrigo apanhando muito de seus amigos, levando 12 hits. Por que sempre eu, caralho? Porque tu provavelmente não sabia jogar, então tu apanhava. É uma bosta esse jogo, pronto, contigo. Aí, estamos lá, o que no killer tinha de afundar? O Combo Breaker. O cara tava levando um combo, se ele acertasse o pedra, papel e tesoura ali, o botão certo, e dava o combo breaker, parava o combo na hora e podia dar outro. Muita loucura. E era muita emoção, né? O cara jogando em dois lá, apanhando combo breaker. Tanto que virou uma expressão, né, Fu, que a gente usa muito. Sim, né? Sim, hoje em dia a gente usa. Quando o cara leva nos dedos, combo, uma estroçada. Eu na aula, na universidade, o professor... Como é que eu digo isso, cara? Ah, professor, desculpa, quando tinha acerrado, professor. Combo breaker. Desde que eu conheço o Fulker, ele sempre falou isso. Que bom. Vamos falar um pouquinho da adaptação, né, do Killer. Então, se vocês têm que jogar, eu vou pôr o link no post dos vídeos, mas vocês têm que jogar o Killer de Super NES e o The Flipper. O The Flipper é muito... É a melhor adaptação que tem como fazer, assim. Melhor. Tu olha, assim, é pra um... Não, e jogabilidade, né? Em sim. De jogabilidade é igual. Gráfico melhor, né, no Flipper, óbvio. Isso muito, que eu ia falar. Muito, é muito... Recurso, tipo, né? É 60 quadros por segundo. Os personagens têm muito mais animação, assim. Bah, é muito mais vivo o jogo. E é... Cenário. É. Tudo, tudo. Galera do PC, 60 FPS é da época. Sem falar quando dava... Killer Arcade. É. Quando falava, tu ganhava e dava some victory, sei lá o que e tal. No Super NES era uma fotinha, né? Que mexia. No Flipper não, era um vídeo. Por exemplo, tem um vídeo da Orchid balançando os peitos. Isso. Comemorando e cada tal. Cada personagem tem... E aí os finais também, né? No Super NES era as fotinhas se mexendo e tal. Ali no Flipper era um videozinho, sabe? Assim, era um negócio bem caprichado. CG. É, CGzão. CG. E pensa, cara, editar um negócio de 64 bits. Porque nem o 64 foi. Para um negócio de 16, os caras foram muito ninja, né? Parabéns, Rare. E tinha esses lances, né? E o Super NES, porque era da adaptação, que não ia ter tanta coisa assim, eles implementaram mais fatais, essas loucuras e muitas dicas. Implementaram, né? Um CD chamado Killer Cuts. Cuts. Cuts. Killer Cuts. Comprasse original na época. Cuts. Combo Breaker. A fita preta. Além da fita preta. Eu tenho a fita preta. Recebi um CD com o áudio de todos os jogadores, né? Todas as... Incluindo a musiquinha do Humiliation, que era secreta. Na faixa 30. Faixa 30. Angel. OST, OST. Ó, as músicas eram muito boas, cara. Isso aí a gente não falou. As músicas do Killers eram muito boas. Era uma chaconas louca, até a do Thunder, não. Que era... Esse CD não voa lá na festa clássica do que esse lá na garagem. Tanto que quem fez a música do Killer é o mesmo cara que fez a música do Perfect Dark. Nossa! É Humiliation, Humiliation. Eu não lembro o nome, é um cara que trabalha pra Rare mesmo, mas até vou procurar. Eu sei que não é o Dave Wise, que o Dave Wise. Eu sei o nome dele, eu tenho aqui no celular aqui. Mas é, o cara do Perfect Dark fez... Eram dois os nomes do Killer. E um deles tá no Perfect Dark. Porque tu viu, o Perfect Dark é aquelas tchaqueiras bagaceiras. Sim, né? Sim. As músicas muito massa, né? Combinavam perfeitamente com o personagem. O Cinder era um rockzão do demônio. O Cyberwolf era um negócio trine. O Diego também é uma música de monte. Frajola disse que tinha essas músicas na elétrica. Ele volta a sair. Aí eu volto pra elétrica. Killer 2. Hoje a gente vai contar a história do final do 1, o que aconteceu pra começar o 2. Sim, porque na verdade é interligado uma coisa com a outra, então dá pra continuar. Então, a história é que o Diego venceu o torneio. Não, né? Na verdade a Orchid que venceu. Não. A história original seria o Diego e a Orchid venceram, né? Sim, quem ganhou do Idol foi a Orchid, então, é isso? É, que aí quando ela derrotou o Idol, acidentalmente ela abriu um... buraco de minhoca. Um buraco de minhoca. E aí eles voltaram 2000 anos. Não, peraí. Eles transportaram o prédio da Ultratech 2000 anos. É verdade. Anos, opa, é isso aí. Cara, que merda. Só pra vocês verem o nível do Killer 2, né? É. Começa assim, o sabe? Prédio da Ultratech voltou 2000 anos atrás no tempo. É. Mas não, sabe acontecimento do final do... que o Sabro foi derrotado, né? Isso. Que, e daí a Ultratech pegou ele como cobaia. Isso aí. Outra coisa que o Combo matou o Riptor, mas antes do Combo matar o Riptor, ele perdeu o olho pro Riptor. Por isso que no 2 ele tá com o tapa-olho. Ah, sabe? É verdade, né? É o Jax Barovia. E o Cinder e o Glace se enfrentam no torneio. Ah, né? E o Sabro, como ele participou de experiências da Ultratech, eles botaram umas garras dele. Sim, isso aí eu... Depois eu falo. Então, E o Cinder e o Glace lutaram, né? Só que o Glace ganhou do Cinder. E daí ele consegue reparar a nave, mas ele não consegue voltar pro planeta dele, sabe? Ele consegue reparar, mas ele fica preso. Daí o Thunder enfrenta o Spinal, destrói o Spinal, que não é o irmão dele, né? Tanto que no final eles avacaram, né? Que, como o Julio falou, aparece o caixão do Eagle, que é o irmão do Thunder. É o Eagle. E daí sai do caixão, sai o Spinal, dele, tirando. Não morri. Mas o final verdadeiro é esse da Orchid, né? Voltam 2000 anos. Isso. Tá, é isso aí. Como aí é essa história? Aí lá no passado, então eles acham o Gargos. E ele é um dos Lords da Guerra. Isso. Aí eles começam a batalhar pela humanidade. Porque, tipo, se o Gargos vence, ele vai mudar toda a história da humanidade. Eles têm que lutar lá. É, pelo que eu li. Então, graças a ele que. Como eles voltaram, então foi graças a ele que se criou o caos 2000 anos depois com essa Ultratech? Não. Eu acho que é a realidade. Não é tão complexo assim. Não é tão complexo assim. A história do Killer é fajuta. Eu vou começar a bater que tipo, nem o Killer, tipo, o prédio. Como é que vai botar uma história toda complicada com os caras jogavam com 10, 12 anos? Mas para. não tô. Eu sair da Combo, né, Júlio? Aí os personagens voltam. Os personagens do 1 voltam. Junto com o prédio. Tá. Porque eles estavam dentro do prédio, sabe? Mortal Kombat! Então, olha só. Então, personagens que voltam. Fulgor, que ele foi destruído pelo Diego. Na verdade, é isso. Destruído pelo Diego, aí ele foi refeito. E agora ele volta para se vingar do Diego. Não, é pelo que ele foi assim, ó. Que o Fulgor, o Diego mata o Fulgor e tal, destrói ele. Só que enquanto o Fulgor tava trabalhando, matando, lutando no Killer Instinct, tinha outro em construção. E o do 2 é essa versão melhor. Por isso que ele tem outros golpes e pra, tal e tal. Pra mim, a grande revolução... Ah, é verdade. Ele é um Fulgor 2, tipo. Isso, 2.0. Pra mim, a grande revolução no 2 foi a inclusão de mais uma personagem feminina. Ah, é. Já vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É, então, o Diego também volta. E o Diego não tem mais o espírito do Tiri, porque ele descobre que é o Gargos. O espírito dele traiu ele. Exatamente. O espírito traiu ele, sabe? Me traiu. Filho da puta. E agora ele busca vingança contra o Gargos, por isso que ele tinha lutando. Temos o Spinal, que o Spinal foi destruído pelo Thunder. Destruído, entre aspas, né? É, daí ele a Ultratech reviveu eles de novo, né? É, o Gargos reviveu eles, sabe? O Cyberwolf volta porque a Ultratech manda nele agora. É, isso aí. Ele perdeu o outro e tava no prédio. Isso aí. Aí o Combo, então, ele perdeu o olho, como disse o... Cocombo. O Cocombo. Temos o Glacius, só que a história do Glacius é a seguinte: diz que o Glacius de verdade voltou. Tá? Ele terminou o torneio e ele voltou pra casa. Esse Glacius que tá é um parente distante dele. Ai, meu Deus. Tá, e ele é feito de água agora? Não, ele é igual, é a mesma raça, né? Boneco de neve 2? Cara, isso é desculpa pra eles mudar os golpes, né? Não, aí que tá, não. Vamos ver. A história do 2 é direto depois. Direto depois do 1. O problema é o seguinte: a Orchid e o Diego, vamos citar, só pra citar eles dois. Isso, aí a Orchid que volta não tem nada especial. Sem citar o Spinal, essas coisas. Direto, um do outro. Por que a Orchid muda de roupa? Por que a Orchid muda todos os golpes? E por que o Diego também? O Diego ainda que perdeu o espírito do Tigre, até tudo bem, mas a Orchid muda todos os golpes. O Spinal, tipo, de um campeonato pro outro, tipo, uma hora. Agora eu vou mudar os golpes. O Spinal muda porque, olha só, ele morreu pelo Thunder, como tu disse, e daí o Gargos revive ele e toda a trupe dele. Por isso que ele tem aquela fase do barco, que tem os esqueletinhos remando, sabe? Ah, é, a fase do barco é do 2, eu pensei que fosse do 1, sim, saca. Ele revive todos os guerreiros da época lá do Spider. Esqueletão Brown! Personagens novos, temos a Maia. Quem é a Maia? Maia. A Maia é uma representante nossa, ela é da Amazônia. E ela tem um sutiã que é duas argolinhas de ferro que segura os peitos e ficam balançando na escolha de personagem. Que na história dela, antigamente, ela já tinha enfrentado o Gargos, tinha prendido isso. Ele, tinha banido ela. Ela é um desses guerreiros que trancaram os chefões lá, o Aido. Aí a tribo dela expulsa ela porque ele volta. Ele fala, volta, porque ela não prende ele logo. Tu não prendeu ele direito, pega mais. Frajola, o que tu tem a falar sobre a Maia? A Maia, pessoal. Da Maia, de mulher, de mulher. Ela não tem nada a ver com a Blanca, né? Não, acho que não, né? Não é nada. Ela não é verde. Ela não é verde. Ela não qual é tá a cor? Qual é a cor do cabelo dela? A face dela tem pirâmides. É loira? Ela é da Amazonas, mas a face dela tem pirâmides. Pirâmides maias. Mas que esse, 2000 anos atrás, podia ter pirâmides na Amazônia. A gente não sabe disso. NASA. A NASA oculta. Como é que é o site? Realidade oculta. Realidade oculta. Ponto. Olha a propaganda, senhor dono da realidade oculta. É. A Maia é de sainho, né? Não, aquela lá é o Wing Fu lá. A Maia é aquela vestida meio de tigre, que tem os peitos balançando na escolha de personagem. Tu não lembra disso, Fajola, que tem os peitos que balançam? Cara, do 64 eu joguei... Lamentável. Sério, vou... Fajola não lembra de uma mulher do jogo. Lamentável. Os feromônios estão desligados. De tão ruim que o jogo é, ele nem as mulheres ele lembra. Pronto. Não, na verdade, não é que eu seja ruim. Eu não gostei do 2. Né? Olha, eu não tinha. Ele é um jogo calma. Bom. Eu acho um jogo bom. Calma, mas depois, toca. Depois. Só pra saber mesmo. É ruim. Bom, a outra menina, Kim Woo. É, que ela só tem 17 aninhos. Essa é Lifetinha. Isso aí, rebelde. Ela é descendente do povo que antigamente lutou contra o Gargos e o Idol. E ela é muito novinha. Quem é o povo dela, né, cara? O bagulho é de 17 anos. Deve ser os tarados. Os descendentes do povo dela. As tiquititas. Ela tem pouca roupa de Ulino. Tem. Um, essa aí eu lembro. Tipo um negócio meio chumê. Tusk é o Conan. Ele é só um bárbaro que vai sempre em busca do mais forte. É. Ele é o marido da Maia. Isto. Ele é não! Sim! Eles têm dois filhos. Tem três filhos. Lak, Nara e Thor. Esses aí vão estar no 3. Não, esses aí vão estar no 3. Eu não sabia disso aí. É o do Avengers? É esse aí que tá com um baita de um espadão, né? É esse aí, cara. E o Gargos. Não, enorme. E tem o Gargos, que é o chefe. É, ele é igual de um Gárgula. Ah, é, ele é tipo um Gárgula, isso aí. Ele é muito menos inspirado, tem muito menos carisma que o Idol, eu acho. Assim. Júlio entende tudo do demônio. Danças ou jogabilidade. Os golpes mudaram. Os golpes mudaram quase todos. E jogar no controle de 64 só é pedir pra morrer. Ficou um pouco 3D. É mesmo, assim, por isso que eu abandonei. Porque o Killer 1 era só aquele negócio em linha reta, né? Depois daí mudava o cenário, tudo 3D. Isso, quebrava as coisas, pegava fogo e tal. O cenário da hora que tinha um helicóptero, assim, ficava girando a hélice. Aí tu caía num canto assim, estourava detalhe, os latão e tal. Assim. Viajou no tempo, prédio, o helicóptero junto, né? Tudo que tinha no prédio. É verdade. As máquinas de xerox, de café, os funcionários, a faxineira, tudo. Fazia no prédio, parte, né? Tem um erro, porque a fase do combo é numa rua, assim, normal. Os caras comentam. Prédio e arredores. Quarteirão. Acharam estranho, porque se foi o prédio e tem outros cenários que, tipo, na Amazônia, nessas coisas mais antigas. E aí o do combo é meio como se fosse na rua, sabe? Eu acho até plausível, porque, tipo, sugou um pedaço da cidade, sei lá. Sugou um pedaço. Pode ser. Aí, já vi coisa pior. E os cenários eram 3D, né? Como a gente vê nos jogos de hoje em dia e tal, que os cenários são 3D, isso aí veio do Killer. Que ano que saiu, que 97, data? 97, né? É. O 96 saiu pra Flipper, pra Arcade. E daí 97 saiu o Gold, que depois a gente fala um tópico especial do Gold. Vamos falar um geral do 2. Outra coisa, o Killer 2 tem um protótipo, que não é jogável, creio eu, pra Super NES. Iam lançar pra Super NES e desistiram por causa do 64. Fazer uma versão que nem o Killer 1. Bom, acho que... De diferente, tem vários finais. As pessoas têm finais diferentes nesse jogo. Ah, isso eu não sabia. Conte, Fuca. Como Fuca, assim? Quem ganha o Killer 2, o torneio? Acho que não tem certo, porque pode depende mudar. Depende do Killer 3. Pode mudar, sabe? Eu li que é a Orte, de novo. Eu, como ela é foda. Eu falei. Eu sei que que cada personagem tem de 2 a 4 finais, dependendo de quem tu enfrenta no caminho, sabe? Ah, isso tu mata fuder, tal cara. E, pois é, aqui temos exemplos. Bom, tipo, se o Diego mata a Orchid e o Fulgor, ele realça a vitória sobre o Fulgor, mas ele fica com uma inexplicável ausência no coração, um vazio no coração. os golpes que mudaram, por exemplo, a Orchid, que era trás, frente, chute, ela dava aí, helicóptero, né? Agora é toda lua pra trás, pra frente. O helicóptero é bom. Combos, sabe? É. E outras coisas assim, os golpes, né? Os negócios de magia, aquele negócio do Jokenpô continua. Os fatalities, agora só tem um. E o de fase todas tem. E tem fases que destrói o cenário, tipo. Isso. A fase lá do Saber Wolf, que é no castelo, que isso, destrói o muro. Derruba uma parede, né? Aí tem todos os cenários tem fatality. Todos. Aí também tem o mesmo esquema que o Killer 1, que quando tu mata o chefão, ele cai no próprio cenário e mostra ele morrendo. Ah, tem um negócio muito louco no 2. Spirit Move, que não é todos que tem. É um golpe que tu dá quando tu tá no final da tua vida, tu morre, mas quando o cara te der um golpe, que tu morre, tu volta como um espírito. Que? Ninguém sabe. Sim, sim, eu também sim, não sabia sim. Dessa. Eu não consegui fazer e tal, eu só vi escrito lá no Runekeeper que tem como fazer, e eu procurei como é que é, tem no inglês. Tem combos aéreos e tal. Lembrei. E o 2 tem especial. Sim, tem uma barrinha de especial que nem o The King of Fighters ali em cima e tu pode dar especial. Tu diga, melou pra trás, tu dolou pra frente, chute, soco. Ele dá tipo um Shinshoryuken. Não gostei. Só que não tem graça. É tipo o Dark Stalin, sabe? Que o especial é só melou pra frente e a magia mais poderosa. É assim. Outra coisa, lembrei. O Fatality é um golpe. Não é? Não tem mais o cara para e o cara fica lá tonto. Pode dar tem no meio da luta. Tem que dar durante a golpe, da luta e o cara pode defender. Tá, só no segundo morre. Round. Só no segundo round. Aí tu e mata quando o cara tem que estar com a vida vermelha. Por exemplo, o do Fulgor, que é a metralhadora. Se o cara defender ou pular por cima, acertar o golpe fatal, tu não morre. Agora, se tu não defender e tal, daí tu leva o Fatality. Aí tu morre direto. Caso tentaram aprimorar e pioraram. Sabe por que pioraram o 2? Sabe por que o 2 é ruim? Não tem mais o Fatality da hora. Vou mostrar os peitos. Antes de terminar com a história do Killer 2, a gente vai falar do Killer Gold, né? E saiu um ano depois do Flip, só pra ver uma diferença do Killer 2 pro Killer Gold, que... Eles são o mesmo Spring. São o mesmo jogo, e o cartucho do 64 não conseguia ter tudo aquilo. Daí cortaram animações, cortaram finais, cortaram quase tudo. Botaram só um modo pra praticar o jogo, o modo Team Attack, que tu joga, e um Survivor, que sobrevive, assim, no jogo. No mais, é isso. Isso, e não tem nada de mais, sabe? Ah, resumindo. Não, foi um corte de qualidade. É, e o do 64 tem essas coisas aí. Eu acho que ele tem algum cenário a mais, mudança, assim. Mas ele não tem por que ser Gold. Na época eu achava que o Killer Gold era a mistura do 1 com o 2. Porque não saiu o 1 pra 64. Eu achava isso. E tanto que eu, burro na época, achava que não tinha o Fulgor, o Jago, sabe, no 2. Achava que era só gente nova, aí eles misturaram e tal. Depois eu vi que é o mesmo, assim, trouxada da Nintendo. Mas não muda muita coisa, não. Além dos gráficos, que tu vê que os pixels são porco, né? Piorou um pouco. Mas então, como a gente tava falando antes da história, né, que voltaram com 2 mil anos, acontecimentos finais do jogo, né, antes de vir para um Killer 3. Bom, acho que o que mudou do 1 pro 2 é que tem vários finais, os personagens têm 4 finais possíveis. Isso depende do quê? De quem eles enfrentam no caminho, sabe? O exemplo que eu tenho aqui é o do Jago. O Jago é o seguinte, se ele derrota o Fulgor e a Orchid no caminho, ele fica contente porque ele derrotou o Fulgor, que é o rival dele, só que inexplicavelmente ele sente um vazio em seu coração. Inexplicavelmente até daqui a pouco. Se calma que vai explicar. Se ele derrota o Orchid e não derrota o Fulgor, o final do Jago, o Fulgor vem, dá um ataque nele e mata o Jago. E os planos da Ultra Tech de conquistar o mundo acontecem. Se ele mata o Fulgor e não mata a Orchid, ele descobre que a Orchid é sua irmã. Sim, Orchid e Jago são irmãos. Detalhe, ela é a irmã mais velha dele. Mais velha. Que tinham separados quando eram jovens. Quem não sabia disso até hoje, levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém sabia disso até esse breve momento. Eu descobri ontem, eu só fiz sozinho. Minha mãe, o que foi? E se ele não mata nenhum dos dois, ele descobre que a Orchid é a irmã dele quando ele vai salvar ela do Fulgor, porque o Fulgor sequestra ela. Então nesse aí tu não luta contra todos, porque no 1, por exemplo... Mas tu luta quase todos. É. É uma seleção. É uma seleção, mas então uns ficam fora. Sim, né? Uns ficam fora. Ah, porque não é tu contra todos. É, não é aquela subidinha todos. Porque é o torneio mesmo. No 2 é porrada no Gargos. Daí o final seria Orchid e Jago juntos, né? Venceram o Gargos, que é o final verdadeiro. E voltariam para o presente. Não sei como, sabe? Com o edifício. O edifício. Com o prédio. Com o prédio e com as ruas, com o metrô, com tudo aí, tá. Boato sobre Killer 3. 3. Saiu em tudo quanto é lugar, né? Naquela época do Natal, vocês lembram? A meia do Natal escrito KI3. O ano passado, não foi? É. A Rare mandou um cartãozinho de Natal por e-mail pra galera do Messenger. Mandou ali, ó, Feliz Natal. Aí tinha o Banjo-Kazoo e bababá. Tinha uma meia escrito KI3. Pô, essa foi a primeira, né? Outra provável foi que saiu na revista do Xbox 360, né? A oficial, né? Que falaram na sessão próximo mês, e aí tava escrito bem assim: And a Killer Secret Game will be released. Opa. Então, como misturando Killer e Game, dos caras, vai sair Killer Instinct 3, não sei o que. Tira. A EBS e a Red negaram tudo, que não tá nem em produção. Então, fãs, não se assustem, mas é isso aí, cara. Eu não vou viva pinhata. Olha, eu vou abrir meu coração agora. Se fosse uma outra produtora, a Capcom, sei lá, a Konami e tal, que dissesse, não tá em produção, não vai sair. Eu ia pensar, os caras estão fazendo e verdade, vai sair. Konami, Rare, depois que deu a bundinha pra Microsoft e tá lá dando a bundinha até hoje. Ai, é que junto dor. Com a Joana Dark, coitada. Coitadinha. Foi pro limbo, né, cara? Essa aí foi. Ela deixou seu grande triunfo no 64. E perder a série 007 pra Electronic Arts acabar com ela. Pior. E aí, tipo, se fosse ainda a mesma da época ali, eu ia acreditar. Mas não, agora eu acho que eles não vão fazer mesmo. Sim, e aí se eles fazem, sai a outra do Xbox, cocô, né? Lança o zero. Lança o zero. Com o Eagle. Salve, salvou a vida. Salve, liga pra Vera agora. Salve vai fazer o Killer Instinct Zero. Aguardem. Tem como fazer dois jogos. E aí, tem os como outros fazer finais? Com o Eagle. E tem como fazer o antigo, que tem o Spine ao vivo ainda. Boa. Com o Gargos e o Idol juntos. Deus. Enfrentar eles dois juntos, de chefão. Tá louco, né? Dois de dano. Começa no aí game. O cara tem que conseguir todas as esmeraldas e vira o super Jago. Imagina a mãe. A mãe é o Jago e a Orc. Foda que nem o Jago e gostosa que nem a Orc. E ela joga fogão. Vai sair pro projeto Natal. Olha aí sim. Imagina dar os combos. Quem cara sua, né? Quem sabe melhora a jogabilidade. Só tu acha ruim o jogo. É ruim. Não, mas é isso aí. Fala aí pros ouvintes. Quem odeia Killer que... Eu não odeio, eu acho difícil. E vai ter gente. Alguma pessoa odeia. Mas eu não conheci ninguém até descobrir tu que odeia o Killer, velho. Vamos fazer uma apelação agora. Assim como se vocês odeiam ou amam, odeiam principalmente, comentem. Apelação não, mandem e-mail. Vão no Playfire, marquem lá uma conversinha no Orkut, qualquer lugar. A gente quer saber se tem mais gente que nem o Rodrigo, coitadinho, sozinho, que só odeia. Se tem aqueles que odeiam, aqueles que gostam e aqueles que deu e gostam. É verdade. E não é só pelo fator nostalgia, não, cara. O jogo é legal. É verdade. Agora, vamos fazer ali. Rodrigo, tu fala o motivo porque tu odeia o Killer e o nosso amigo salve e protege. Round one. É o combo breaker. Combo breaker da semana. Ele tá comendo. Eu vou falar tá justamente o que ele é profissional. A jogabilidade porca, porra. Não é ele porra. Sabe jogar. Não, bem. É perfeita. É muito simples jogar. Só basta ter vontade de aprender, né, velho? O Rodrigo falou mal dos caras que jogam Counter-Strike, falou mal dos caras que jogam Gears of War, mas tu tá no mesmo limbo, cara. Porque tu falou mal da jogabilidade que é difícil. Ele falou mal desses caras que não estão aqui, agora estamos na frente, cara a cara, vamos ver. Estamos aqui, fala mal pra vamos nós. Ver. Versus. A gente joga versus. Jogo 2, Orchid, não na tela de Versus, na tela de jogatina, peitos quadrados. Não, senhor. Não, fala mal de gráfico, cara. Tua TV não era tudo. Boa, sério. Faz. Ele tá usando esse argumento hoje. Fura olho, ó. Eu sou o Glaze, eu sou o fogo. Eu sou o gelo, o Cinder, ou o contrário. Pause. Vocês lembram que quando dava a tela de verso, apertava pra baixo start, dava Combo Breaker. Sim, e dava facilitar. Pra fazer Combo Breaker mais fácil. É, facilitar. Não precisava acertar o botão daí. Ele é boa, bem lembrado. Quer ajudar os Anzones a jogarem o jogo. Salve, o que tu espera do Christian, já que tu é o convidado? Não, eu espero, eu acho que vai ser um jogão. Tem que sair, né? Tem que sair, como tu disse, o zero. Tem que começar aí, começa por deixa aí. Deixa todo mundo aí, Lanzoni, largando força. Suas farpas. Frajola, força recadinho pra Orc daí. Quero que você volte. Então esse aí foi o Dreamcast número 13, então gurizada, mandem e-mail, comentem aí, mandem os seus ultra combos, combo breakers, aí é isso aí. E se tiver algum golpe assim que... É que vocês aprenderam, tipo, salve sozinho. Mandem para killersalve@hotmail.com. Diego, Real Diego 97. Arroba ball.com. Então tá, isso aí, gurizada. Valeu aí, até a próxima. Música.